A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso compartilhar sobre um capítulo da Bíblia. Hoje vamos compartilhar Provérbios, capítulo 14. Estamos chegando aí quase à metade do livro. Provavelmente chegaremos à metade nessa semana e passaremos, se assim Deus o permitir. Irmãos, irmãs, eu quero agradecer a resposta que nós temos tido. O pastor acabou de me situar exatamente, nós temos mais de 500 contatos e por isso nós temos tido um crescente número de ouvintes no WhatsApp, mais atingindo mais o Brasil, Portugal, Uruguai, alguma nação de fala hispânica, portuguesa e hispânica, e também a bênção de termos outras nações. No início de março, nós pegamos o relatório do Google e passamos para vocês, que vão ficar surpreendidos. De fato, estamos caminhando firmes para atingirmos uma nova meta importante. Estamos caminhando em direção ao 500.000 de escutas. O que nos tem faltado, irmãos, irmãs, sem dúvida não é oração, porque Deus está nos abençoando muito em todas as áreas. Não nos tem faltado a propagação, porque por semana novas pessoas são arroladas, ou no grupo diretamente, ou nesse outro, essa relação de contatos para quem mandamos. Então, a mensagem tem sido divulgada. A única coisa que nós desafiamos a vocês é que nós precisamos de um número de 15 a 20 pessoas que sejam mantenedores fiéis, porque só os mantenedores fiéis podem suprir as demandas que nós temos mês a mês. Se não temos um número mínimo de mantenedores fiéis e nós vivemos só dessas ofertas, o que acontece é que isso fica muito oscilante. Num mês um valor, no outro mês outro valor. Então é muito importante para nós. Não vou gastar tempo com isso agora, depois, no início de março, sim. Mas como nós precisamos, tivemos a necessidade de comprar gás, veja bem, não tinha suprimento financeiro para comprar o gás. Aí veio a oferta de um pastor querido lá da Galileia, pastor Euronilson, e agora chegam as contas de água, né? Já tínhamos conta de água sem pagar e queremos pagar as três contas de água. Então, se você puder mandar uma oferta de amor, e vai ser muito abençoador para nós, para não ficarmos sem água. E o mais importante, uma oferta de amor esporádica é sempre uma bênção. Mas, se você puder, torne-se um mantenedor fiel. E diga assim, ligue para nós, fala, olha, eu vou ofertar todo mês, eu vou investir nessa obra todo mês, que tem alcançado tanta gente, e vou investir na vida de vocês, e eu quero ser um mantenedor permanente. E aí você diz, e a gente pode contar com isso, você estabelece o valor, e mais ou menos a data. Por exemplo, até o dia 5, até o dia 10, né? Do dia 10 ao dia 15, você dizendo isso, a gente pode se organizar. Tá bem? Eu vou passar agora por causa dessa necessidade, mas eu creio que, como já tivemos 14 mantenedores regulares, nós vamos voltar a ter. Deus proverá. Ele tem providenciado tudo e ele proverá para nós. O número do Pix é 247 190 158 barra 16. 247 190 158 16, última vez, 247 190 158 16. O meu pedido para Deus é que esse número de 15 a 20 pessoas com um compromisso fiel mesmo diante de Deus e compromisso regular, tire-nos dessa situação de um problema no gás, problema da água, coisinhas assim que vão inquietando, incomodando, e não é necessário, porque nós temos irmãos fiéis a Deus, abençoados, e que poderão comprometer-se. Eu repito, o valor você que define, mas o importante é você dizer para nós: olha, eu vou ser um mantenedor regular aqui. Teve alguém que disse: até o final da vida de vocês, do ministério, eu quero um dos sete que temos hoje. Subiu, né, irmãos? Da vez que eu falei, tinha caído para quatro, subiu para cinco, seis e agora sete. Se nós chegarmos a 20, não temos essa necessidade de ficar falando um elemento em particular que falta, ou para alimento, ou para medicamento, ou para essas despesas obrigatórias. Muito bem, estou esperando que você ainda ligue hoje, faça esse depósito hoje pelo Pix e nós poderemos ficar tranquilos que a água não será cortada. Em nome de Jesus. Você define o valor, mas nesse caso, faça o melhor que você puder. São duas contas de água, a terceira a vencer. Então, por favor, em nome de Jesus, comprometa-se conosco e com essa obra. Muito bem, leio para vocês agora a mensagem a nós enviada, que vocês já estão acostumados, e logo em seguida a leitura do provérbio de número 14. Diz assim o texto: se seus erros não definem o seu caráter, é o que faz depois de ter errado que faz toda a diferença. Repito, seus erros não definem o seu caráter. Porque todos nós erramos, todos nós pecamos. É o que você faz depois de ter errado que faz toda a diferença. Se você errou, peça perdão a Deus. Dê a volta por cima e busque fazer o que é certo. Isso nem sempre é fácil, mas é necessário. Então, se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que demonstrar amor, demonstre. Só não desperdice tempo achando que você tem todo o tempo do mundo para resolver essa questão com Deus, essas questões da vida, da sua vida consigo mesmo e do seu amor ao próximo. Não deixe para depois, eu tenho todo o tempo do mundo. E eu me lembro de uma palavra que diz tolo, palavra forte. Hoje mesmo o Senhor pedirá a tua alma. Então nós temos que estar prontos todos os dias para a volta do Senhor ou para que Ele nos chame e pedindo a nossa vida, pedindo o nosso espírito, nos levando para junto a Ele, nos apresentemos santos, irrepreensíveis, inculpáveis, tendo o sangue de Jesus que perdoa todo o pecado, mas com uma atitude de fruto de mudança de vida, fruto do arrependimento. Se arrependa, peça perdão e mude de vida. Mude de vida. Ontem eu encerrei falando, pais, trabalhem na vida dos filhos para que isso não corra solto, que eles estejam levando uma vida sem Deus, na sombra e água fresca, mas isso vai acabar. Filhos, obedecei aos vossos pais, orientadores, é para já. Você tem que acertar a sua vida hoje com Deus. E se o seu filho é casado, é claro que você não vai entrar nas particularidades da vida conjugal, mas você pode ser uma voz de conselho, pode dialogar com ele, pode dizer para ele ou para ela, o caminho do Senhor, pode ser um conselheiro, um orientador. Então, vamos fazer isso com os nossos filhos. Não deixe. Não permita que eles cresçam sem uma experiência real com Jesus, de que vale ganhar o homem, o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, trabalhem nisso, trabalhem firme nisso. Pastores, trabalhem com o rebanho, pastores de pastores, trabalhem com eles. Também líderes de denominação, trabalhem com todos os irmãos. Vamos fazer isso. Dando continuidade à mesma ideia, depois de ouvir essa mensagem devocional, diz assim, Provérbios número 14, capítulo 14, a partir do versículo 1: A mulher sábia edifica a sua casa, mas as próprias mãos, a insensata, com as próprias mãos, a insensata destrói o seu lar. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva a Deus a sério. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Versículo 4: Não havendo bois, o celeiro fica vazio. Mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. O princípio aqui, irmãos, é de que os sábios devem cuidar bem dos seus meios de produção, para usufruírem de colheitas e indústrias lucrativas. Na época, os bois eram cooperadores valiosos no trabalho agrícola, no arado e na movimentação de cargas. Assim como no passado, eles deveriam cuidar desse meio de transporte, de trabalho, nós também temos que cuidar de todas as áreas da nossa vida para que possamos realizar um trabalho exitoso. Versículo 5. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria, nada encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Então, aquela característica literária que eu tenho dito a vocês, dos provérbios, trabalhando literariamente com o que nós chamamos de uma mensagem que traz duas realidades, um confronto entre duas possibilidades, entre aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz. Esse é um dos instrumentos que a linguagem tem. É assim que você pode fazer trabalhar em várias áreas, viu? Desde uma poesia, um poema, um trabalho em prosa, contos, livros que você vai escrever, novelas que você vai escrever. Não é muito comum no Brasil, mas na literatura inglesa e anglo, né? Saxã, mas também no leste europeu há bastante. Mas é importante que você saiba usar esse instrumento da linguagem, que é trabalhar com ideias opostas e apresentá-las. Nesse caso, como é em um provérbio, é apresentado imediatamente. O escarnecedor busca e não encontra, mas aquele que tem conhecimento facilmente chega ao coração daquele que possui discernimento. Então, as ideias opostas estão estabelecidas, né, para que você possa fazer um dado de comparação importante. Versículo 9. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Veja bem, os tolos e perversos não acreditam em pecado, não acreditam no mal, no maligno, nem no inferno por vir. Ainda que nós não queiramos aqui especular cada detalhe de como será, como não será, vamos ficar só com a verdade bíblica conceitual de que nós podemos não saber detalhar, mas tudo que a Bíblia diz de concreto sobre o que será, nós temos. E de que haverá um inferno, haverá. Isso nós temos que conceituar. Isso nós temos que afirmar, tá bem? Então, os tolos e perversos não acreditam em pecado e levam uma vida desregrada, não acreditam no salário do pecado, que é a morte, e no inferno. E por isso vão vivendo a vida de modo irresponsável. Mas os tementes a Deus e justos, quando tropeçam e cometem algum pecado, imediatamente devem buscar o perdão do Senhor, como nos foi enviado na mensagem devocional primeira. E, eventualmente, da pessoa ofendida, busque perdoar a pessoa ofendida e pedir perdão para ela, restabelecendo sua plena comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 10. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Há caminhos que ao ser humano parecem ser bons. Em algumas traduções, parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Esses três versículos dão sequência à ideia que os provérbios todos vêm trazendo até o 13, e o 14 vai confirmar essa ideia. Então, preste atenção nessas considerações. Qualquer pessoa, por mais que tenha instrução ou experiência de vida, se não pertence ao rol dos filhos de Deus, à família de Deus, não consegue compreender e partilhar dos sentimentos de um pecador arrependido, nem da plena alegria do perdão e reconciliação que somente o Salvador pode conceder ao crente arrependido. É uma bênção quando, depois de pecarmos, que o pecado é uma tragédia que conduz à morte, quando nos confessamos, nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e nós sentimos paz. Sentimos que o Senhor está nos dando uma oportunidade de consertar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqui, queridos, há uma advertência clara a toda e qualquer religião ou crença que não tenha como fundamento a pessoa e obra do Filho de Deus, o Messias Jesus Cristo. Veja bem, nós devemos respeitar a todas as pessoas. E se uma pessoa diz que não quer crer em nada, é um ateu, devemos respeitar. É um agnóstico que diz que só acredita naquilo que for provado, devemos respeitar. É um politeísta, tem muitos deuses, devemos respeitar. Não importa a opção da pessoa, nós devemos respeitar. Deus respeita. Agora, Deus respeita a liberdade dessa pessoa. Nós também temos que respeitar. Agora, respeitar a pessoa e não o pecado. Respeitar o direito que cada um tem de acreditar no que quiser, mas a obrigação de testemunhar que só há um Senhor que pode redimir, que pode libertar, que pode transformar a vida, que pode reconciliar a nossa vida com Deus, somente o Salvador que pode conceder ao crente arrependido uma nova chance, uma nova vida, mesmo após o seu pecado. Que bênção! Que nós respeitemos a todos, mas testemunhemos acerca de uma verdade, na verdade, o único caminho, a única verdade. A vida que é Jesus Cristo. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso nós precisamos testemunhar. Aí a pessoa vai fazer a opção que ela quiser. Deus não vai desrespeitar a opção, mas quando chegar o momento do juízo, não haverá mais o que fazer. Não haverá mais espaço para apelação. Aqueles que tiverem o sangue de Jesus sobre os seus pecados serão justificados e habitarão com Deus eternamente. E aqueles que não, já estão condenados, segundo a Bíblia, e serão condenados para sempre e depois para a segunda morte. Ótimo. Há uma sequência da ideia aqui, há uma advertência clara a toda e qualquer religião que não tenha como fundamento a pessoa e obra do Filho de Deus, o Messias Jesus Cristo. Então, essa ideia, há uma advertência que está posta no texto. Nós respeitamos a pessoa, por respeitar, não vamos agredir. Mas temos que testemunhar a fim de que ela encontre o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Muito bem. Há caminhos que ao homem, né, ao ser humano, parecem ser as melhores opções de vida, parecem ser bons, mas ao final conduzem à morte. Mesmo no riso, a alma pode sofrer, versículo 13, e a euforia pode acabar em tristeza. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será rejamente compensado, recompensado. O termo hebraico transliterado em sug, infiel, comunica especificamente a ideia de uma atitude contínua e explicitamente desleal contra Deus. Suca. Um homem desleal contra Deus, uma mulher desleal contra Deus. Foi o comportamento descrente e infiel desse ser humano que o conduziu ao salário do pecado, que é a morte, e depois, ao ao inferno e à segunda morte. Mas isso também acontece com os cristãos e com a igreja se não se arrependerem. É o comportamento descrente e infiel, tantas vezes descrito no livro do Êxodo, e especialmente nos Juízes. Houve infidelidade ao Senhor em Israel. Há infidelidade do Senhor na igreja. Então, não só o indivíduo, mas a coletividade de Israel, a coletividade da igreja, precisa se acertar com Deus. É a disposição íntima. Muitas vezes essa infidelidade ao Senhor é uma disposição íntima de relativizar ou esfriar na fé, afastar-se da obediência sincera à palavra de Deus. E nós estamos nesse momento da história, onde o único absoluto é o relativo. Traduzindo para os mais novos, né? Tudo é relativo. Tudo depende da opinião de cada um. Não há mais coisas absolutas. Não há mais princípios absolutos que regem, perdão, fica melhor, que regem a conduta do ser humano, a sua relação familiar, a sua relação com Deus. Então, ficou tudo solto, fios soltos. Por toda parte, a relação do ser humano com Deus, a relação do ser humano com o próximo. Então, essa é uma disposição íntima de fazer o que nós estamos vendo na sociedade atual, relativizar. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Ou esfriar na fé, uma coisa terrível. A pessoa pode estar lá dentro de uma igreja. E fazendo orações ou rezas, mas está frio na fé. A sua fé não está ardente no coração. E porque não está ardente, está esfriando, Deus não aceita esse ritual religioso, não aceita essa expressão religiosa. Ele quer se relacionar com gente que crê. Porque o justo viverá pela fé. E afastar-se da obediência sincera à palavra de Deus é algo que nos conduz à infidelidade. Nós temos que obedecer sinceramente à palavra de Deus como um todo. Ela é a palavra. O que você já viu que qualquer teólogo sério faz é inserções, não no texto. Mas colaborações de interpretação hermenêutica, tá? Uma hermenêutica que traga essa realidade. Por exemplo, aqui, ó, o exemplo do boi que leva ao celeiro. Tá, nós estamos numa realidade onde, tirando aqueles que estão no campo, que já é um número diminuto, a maioria vive nas grandes cidades, os jovens podem ouvir isso e. Não vivenciar com tanta força, é preciso fazer uma ponte hermenêutica, uma ponte interpretativa para dizer, ó, assim como o boi era um instrumento de transporte e importante para levar a colheita até o celeiro e também o arado da terra, nós também precisamos hoje, com outros bois e outros celeiros, nós precisamos tomar todas as providências logísticas, precisamos tomar todas as providências no campo social, no campo pessoal, familiar, eclesiástico e social, para que os nossos celeiros sejam abundantes e nós tenhamos uma grande colheita. É isso. Nós temos que ajudar o leitor a entender algumas coisas que são de 3 mil anos atrás. Mas não acrescentar uma vírgula nem retirar, apenas ajudar o leitor de 3 mil anos após entender o que esse texto significa. Muito bem, caminhemos. Mesmo no riso, a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Os infiéis, versículo 14, Já mencionei, receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente compensado, recompensado com a vida eterna. Glória a Deus. O incauto acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. Sejamos prudentes, como um homem que construiu, um homem, uma mulher, um ser humano, que construiu a casa sobre uma rocha. Vieram ventos, tempestade, a água, né, próxima a essa casa que foi construída, a água do mar, pode ter vindo sobre ela, mas ela estava firmada sobre a rocha. Nós temos que estar firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Temos que ter essa prudência, porque se construirmos a nossa casa em tudo que é relativo, é como construir a casa na areia. E aí vem os ventos, a tempestade e a casa vem abaixo. Que a casa de nenhum dos irmãos que nos ouvem, amigos também, vem abaixo. E vocês, amigos, entreguem-se ao Senhor. Ele é o único que pode sustentar a sua vida sob todos os aspectos, porque ele é o teu Criador. Foi ele que soprou o espírito da vida em você. Então, firme-se no Senhor. É o que eu oro para que aconteça. Amigos que ainda não professam a fé em Jesus, e vocês que já professam, sejam prudentes. Sejamos todos nós prudentes para firmar a casa sobre a rocha que é Cristo. O sábio, tema de Provérbios, teme ao Senhor e evita o mal. É isso. Temer ao Senhor e evitar o mal. Mas o tolo age com impetuosidade, sem refletir. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. E o homem que vive tramando ciladas é odiado. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Os momentos que nós, penso que você também, já tivemos de uma certa inquietação, de uma ira, a Bíblia mesmo diz: irai-vos e não pequeis. O momento em que você deixa a ira tomar conta de você, isso é um perigo, porque essa ira muito rapidamente pode fazer loucura. É preciso cortar pela raiz essa ira que veio. Corte imediatamente. Não deixe, não durma irado. Não deixe se pôr o sol sob a vossa ira. Não durma irado. Peça para Deus tirar toda a ira e todo o mau sentimento do seu coração. Porque senão você vai fazer loucura. O homem que vive tramando ciladas é odiado. Pode ser querido por alguns, pode ser paparicado por outros que têm interesse, mas no fundo é odiado pelas pessoas, por causa das suas tramas e ciladas. Versículo 18. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Olha só, né? Como um movimento dialético. Podemos utilizar para nossa interpretação? Podemos. Muito embora Salomão não fosse alguém, não tenha sido alguém que nós saibamos que dominava o pensamento grego, onde a dialética já estava sendo trabalhada, só que a dialética estava sendo trabalhada, foi trabalhada uns 400 anos depois dele. Então, mesmo que ele vivesse 400 anos depois, não consta que ele tenha começado a se inserir. Nós podemos usar só porque para nós já é um dado conhecido, pensamento dialético, a tese, a antítese, né, a síntese. Nós podemos utilizar na interpretação, mas não colocar nas penas de Salomão, não colocar na caneta de Salomão, não colocar na tecla do celular de Salomão, porque ele ainda não dominava esse termo. Nós podemos entender que trata-se de um artifício aqui, de um, não, não um artifício, uma uma disposição literária que vai jogando com um pensamento dialético. Muito bem, ótimo. Nós podemos fazer, mas não atribuir a Salomão, ele não conheceu isso, não atribuir ao povo de Israel, até que venha o domínio grego sobre eles. Porque até no exílio babilônico, poucos, no Reino do Sul, poucos dominavam isso. Talvez meia dúzia de sábios, mas não era uma realidade do povo. Então, o que importa aqui agora é o conteúdo. Não deixe a ira tomar conta, senão você vai fazer loucura. O homem que vive tramando ciladas é odiado. Muito bem. Avançando, 18. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é coroa dos prudentes. Veja bem, sempre essa lógica que eu disse. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Uma riqueza literária belíssima, mesmo sem dominar a dialética no campo da linguagem, ele já, como o homem mais sábio do mundo em todos os tempos, já teve da parte de Deus uma revelação que antecipa aquilo que vai acontecer em toda a sociedade ali no Oriente Médio, na Europa e na Ásia, sobretudo no leste da Ásia, no oeste da Ásia. Perdão. Os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos. Mas inúmeros são os amigos dos ricos. Ah, que tristeza, né? Rico é sempre paparicado pelas pessoas, né? E paparicado na maior parte das vezes porque as pessoas têm interesses. Não é uma amizade sincera. Primeiro é um fascínio pela riqueza, né? Segundo, poderíamos dizer que é um desejo mimético, né? Vem de mimeses essa palavra, um desejo de possuir aquilo que eu não possuo, um desejo de possuir aquilo que o outro possui. Também já está lá nos 10 mandamentos. Podemos dizer, por outro lado, que é isso. E terceiro, né, interesse mesmo, mesquinho. Então, os pobres não, os pobres são evitados. Vamos evitar pobre, porque pobre vem sempre com pedido. Pobre precisa de ajuda. Então, não vamos dar ouvido para os pobres, estar atento aos pobres, porque os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos dos ricos. Quem despreza o próximo comete pecado. Irmãos, atenção. Atos dos Apóstolos de novo. Jesus de novo. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Acaso não é certo que pecam os que tramam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade? Em todo trabalho dedicado, há proveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. Veja que os temas que vieram aparecendo até o capítulo 13 aparecem novamente, todos eles. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquele que declara falsidades é enganoso. Aquele que teme ao Senhor é abençoado, com todo amparo e segurança. Como nós somos, aleluia. Todo amparo e toda segurança Deus nos dá no espírito de que Ele está conosco. Pode ser para intervir numa área ou na outra, mas Deus está conosco. O melhor de tudo é que Ele está conosco. Essa é a nossa segurança. Força e refúgio também para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida. Mais uma vez, o temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Tema ao Senhor, meu irmão. Reconheça o Senhor como seu Criador, como seu libertador, como seu caminho, como a sua verdade, como a sua vida, como seu cântico, como seu regozijo, a sua alegria. Na multidão das pessoas que governa está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. Isso aqui nós deveríamos ler para todos os que lideram grupo de pessoas. Desde a escola, onde tem um diretor de escola, até os chefes de Estado, né? Devem lembrar, todos nós devemos lembrar que é na multidão das pessoas que governa está a glória do rei, é em estar atento às pessoas. Sem o povo, o príncipe não é nada. Então, precisamos amar as pessoas e cuidar delas. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. O outro, Provérbios 13, também trabalhou isso. A paz de espírito, outra bênção. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como o câncer. Olha que lindo! A paz de espírito é saúde para o corpo. Quer ter um corpo saudável? Tenha paz de espírito. Mas a inveja corrói como câncer. Oprimir o povo é ultrajar seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Outra frase belíssima. Salomão viveu as duas realidades. Cheio de sabedoria, ele abençoou muito o povo de Israel, mas dando brecha para as concubinas, as mulheres, na verdade, para sua própria concupiscência, seus acordos políticos, ele acabou oprimindo o povo com alta taxa de impostos. Por isso, mesmo que Salomão tenha conseguido um maior esplendor do reino de Israel que Davi, até hoje, para o povo de Israel, está lá a estrela de Davi. Para o povo de Israel, a estrela de Davi fala mais alto, embora todos reconheçam a sabedoria que Deus deu a Salomão. Porque ele viveu esse dualismo também. Por um lado, ele acabou abençoando Israel como um todo. Por outro lado, ele tirou um pouco dessa beleza quando cobrava impostos demais. Quando se faz isso, se oprime as pessoas, tira delas aquilo que elas têm para viver. Então, oprimir o povo é ultrajar seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Por meio da sua própria malignidade, o perverso é derrubado. Os justos, entretanto, ainda que diante da morte, encontram consolo e esperança. O perverso é derrubado. O justo encontra consolo e esperança mesmo na morte. Belíssimo. No coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo que existe na alma dos tolos vem a público. Olha aí de novo o prudente. No coração do prudente habita a sabedoria. Seja prudente, mas tudo que existe na alma do tolo vem a público. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então aqui há uma denúncia, né? Que o pecado, o Senhor está pronto, como Deus de justiça, a engrandecer as nações, mas o pecado é uma vergonha para todo o povo. Israel foi escolhido, irmãos, para receber as maiores bênçãos de poder, prosperidade, prestígio em todo o mundo, caso obedecesse às leis de Deus, como diz Deuteronômio 28, 1 a 14, bênçãos e maldições, esse capítulo, tá? Os cananeus chegaram a ser expulsos de suas terras por causa do pecado que cultivaram, texto de Levítico 18. Israel, contudo, por haver se rebelado contra os mandamentos do Senhor, recebeu a mesma sentença e caiu o reino do norte, caiu o reino do sul. Então, já estava lá em Deuteronômio 28. Se andarmos diante da lei do Senhor, da sua vontade, e o considerarmos sempre como primeiro em nossas vidas, bênçãos virão sobre nós. E pragas não alcançarão o nosso acampamento, o nosso arraial, né? Mas se não observarmos os mandamentos e nos afastarmos do Senhor, aí experimentaremos maldições. Você também vai encontrar em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Para fechar, versículo 35, o servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo do castigo real. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa noite de compartilhar Provérbios 14, talvez se você ouça amanhã, talvez outro dia no blog, lembre, o servo prudente recebe a recompensa do Rei da Glória. Sejamos prudentes. Mas o que procede indignamente, aqui não está falando só de proceder mal, porque às vezes há o mal deliberado, efetivamente doloso. Não, aqui está falando de uma outra coisa. Está falando de ser indigno, ser sujo, né? O que procede indignamente será alvo do castigo real. Que Deus abençoe a cada um de nós, cada irmão, cada irmã. Que Deus abençoe a todos e todas e que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, homens sábios, mulheres sábias, para a glória de Deus. Amém, aleluia, amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e assim permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus.